só se foi, se foram meus dias. A dor feriu a minha alegria, a solidão foi a certeza que restou em mim, mas ainda respiro. Podes me ouvir gritar, não consigo. Vem me abraçar, Senhor, mesmo que saia de mim só gemidos. Quem sabe assim a ferida comece a fechar. Mestre, não há outro que conheça tão profunda dor deixada por alguém. Mostra-me o caminho da superação, Mestre. Há uma ferida aberta no meu peito, e às vezes penso que não tem mais jeito. Mas tu és minha motivação. Só o teu olhar pra chorar minhas lágrimas, só o teu falar para dizer tu. Pedaços, pedaços de vida, é. Podes me ouvir gritar, não consigo. Vem me abraçar, Senhor, mesmo que saia de mim só gemidos. Quem sabe assim a ferida comece a fechar. Deixada por alguém, mostra-me o caminho da superação, Mestre. Há uma ferida aberta no meu peito, às vezes penso que não tem mais jeito, mas tu és minha.